Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho. Não sei se estava nua ou se tinha um espinho. Se uma gota de orvalho molha o teu rosto unido. Se alguma vez fui amada ou tem amor proibido. Ai, ai, ai, ai, amor, você é rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou o satélite e você é o sol. Espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor, Basinho, volume 4, com Dini Banda, ao vivo. Eu te dou minhas mãos, meu pranto mais sofrido, um beijo mais profundo e se afoga no gemido. Eu te dou um outono, um dia entre abril e junho, um raio de ilusão, um coração no escuro. Ai, ai, ai, ai, amor, você é rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou satélite e você é o sol. Um universo de água natural, um espaço de luz feito sol pra nós dois. Ai, amor, beleza?